Está começando! Final histórica! O podcast do site histórica.com.br. Dia 17 de novembro, em 1913, é aberto o Canal do Panamá. Em 1944, nasce Danny DeVito. But I think you should have a drink for this next part. Em 1969, Pelé marca o seu milésimo gol. Pelé derrubado, pênalti! Nossa, tá ruim de notícia, hein? 2010. Visão Histórica, episódio 16. A história do Partido Nacional Socialista. Os nazistas. Es spricht der Führer. E aí, topeiro, hoje a gente vai falar sobre os nazistas? Olha, cara, tecnicamente sim, mas nós vamos tentar tratar eles com a mesma imparcialidade que a gente trata os outros personagens, os outros movimentos que marcaram a história que a gente cita aqui. Eu estou aqui hoje com o professor. Olá, professor. Olá, topeira. E o japonês aqui também fala japonês. E aí, pessoal? E nós vamos começar a falar sobre o Partido Nacional Socialista Alemão dos Trabalhadores. Que é o que todo mundo chama de nazista, certo, professor? Certo, é isso mesmo. É isso aí, então, beleza? Esse foi o nosso episódio. Você não vai desenvolver? É, ele começou em 34, acabou em 45. Isso é o que você acha, cara. Tá bom. Já. Bom, antes, falando da origem da palavra, né? Da onde surgiu esse negócio de nazista, né? O que significa nazista? A gente já citou lá no episódio do atentado do 20 de julho, mas não custa lembrar, né? A gente tem muito ouvinte novo, é bom falar para todos saberem. Vamos retomar o momento etimologia com o topeira. Na verdade, isso não é nem etimologia, né, cara? Porque não é uma coisa tão complexa assim. É mais um trocadalho, né, das pessoas daquela época. Porque é o Partido Nacional Socialista Alemão dos Trabalhadores, ou dos Trabalhadores da Alemanha. Eu não sou muito bom em traduzir de alemão para português, mas Nacional Socialista. Socialismo é um movimento que já existia antes de existir na Alemanha, já existia na Áustria, em outros países. E em alemão, socialismo escreve socialismo. Então é tipo o na do nacional e o zi do socialismo. Então era os nazi. E aí foi a palavra veio pro Brasil portuguesada como nazista. Então, tipo, era o apelidinho deles. Você não vai falar o nome do partido em alemão? Com a sua pronúncia alemã? Perfeito? Cara, eu procurei traduzir todas as palavras que eu achei em alemão pra não correr esse risco. Então, sobre a origem do partido nazista, né? Em 1918, teve uma explosão de partidinhos idealistas na Alemanha, né? Depois do pau que eles levaram na Primeira Guerra Mundial, surgiram vários partidos de todas as espécies, com todo tipo de idealista, Partido dos Trabalhadores, sei lá, Partido das Donas de Casa, lógico que não, mas eu tô só dando um exemplo, mas tinha todo tipo de partido, Partido dos Motoristas de Carros Amarelos, todo mundo que tinha uma ideia na cabeça fundava um partido. E esse partido foi realmente fundado por trabalhadores e se chamava Comitê Livre para a Paz dos Trabalhadores, olha aí, que coisa bonita, eles só queriam ter paz. Em 1919, um ano depois da fundação, né, eles sacaram que eles não conseguiam ninguém para entrar no partido. Porque não chamava partido, chamava comitê, né? Então eles falaram, bom, vamos mudar o nome desse negócio. Vamos mudar para Partido dos Trabalhadores Alemães. Olha aí, aonde tem Partido dos Trabalhadores, hein? No Brasil, embora não tenha nada a ver uma coisa com a outra. Não, mas eu só quero criar polêmica, cara. Não, isso não vem ao caso, cara. O que interessa é que trabalhadores são trabalhadores em qualquer lugar do planeta. Esse Partido dos Trabalhadores era um partidico, né, cara? Com meia dúzia de pessoas. Mas eles tinham lá os seus ideais, né, praticavam atos populistas, entenda isso como quiser, do tipo, vamos distribuir cestas básicas, seria hoje. E isso chamou a atenção do governo alemão, né, do exército, que mandou um jovem cabo pra ir lá ver, falaram pra ele assim, olha lá, Adolfinho, vai lá e vê o que esses vagabundos trabalhadores estão arrumando. E o cara foi lá, esse tal Adolf Hitler, pra ver o que esses trabalhadores safados estavam fazendo. E ele chegou lá, olhou tudo, fiscalizou tudo, fez os relatórios dele, achou tudo muito ótimo e se juntou ao partido. Pra você ter uma ideia de como o Partido dos Trabalhadores da Alemanha era gigante na época que o Hitler entrou, ele tinha carteira número 55. Então, assim, eles deviam ter uma grande representatividade mesmo, né? O Hitler sugeriu que eles mudassem o nome do partido, né, pra Partido Social Revolucionário, né? Assim o povo vai curtir, vai chamar mais atenção, a gente vai conseguir um monte de afiliado. Mas os caras falaram, não, esse nome não é legal, vamos colocar Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E assim ficou, né? Esse nome vem do Movimento Nacional Socialista, né, que eu falei, que tinha na Áustria e tal. E da origem do partido é isso mesmo, né, cara? Não é uma história com muitos detalhes. Em 21, o Hitler já tinha um papel de liderança, né, dentro do partido. Foi mais ou menos a época que foi criado a SA, que é a tropa de assalto dele lá, os Stormtroopers. Pra quem gosta de Star Wars, tá aí a referência, né? É daí que saiu. Sai desse corpo, órfão! Sai! Sai! Ô, professor, explica pra gente, né, como é que estava a Alemanha nessa época, né? Eles saindo ali da Primeira Guerra Mundial, do pau que eles levaram, a Alemanha passando de império, né, de monarquia pra sistema parlamentarista, como é que funcionou isso aí? A Alemanha nessa época era um país novo, relativamente novo, comparado com os outros países europeus, como a Inglaterra, a França, Portugal, a Espanha, se consolidaram naquele processo lá do século XVI, XVII, XVIII. E a Alemanha e a Itália só se formaram mesmo enquanto países, né, que eles eram um monte de aglomerados de pequenos reinos, no século XIX. O que Portugal fez no século XV, a Alemanha fez no século XIX. Então, na verdade, ele é um país que estava buscando o seu espaço enquanto potência, né? Eles criam as indústrias, as colônias, essas coisas. Eles não tinham nada. E aí começaram a desenvolver e queriam pegar seu espaço dos outros países. Esse é um dos motivos básicos, assim, a grosso modo, da Primeira Guerra Mundial. E o problema é que a Alemanha levou, como se disse, levou um pau na Primeira Guerra Mundial, perdeu e ficou uma situação pior do que estava antes. Porque o Tratado de Versalhes, que é uma das coisas que os nazistas não contam, dizia que a Alemanha tinha que pagar indenização pros vencedores. Então, imagina, se perdeu a guerra, mas vai ter que ficar pagando pra reconstruir a França, a Inglaterra, assim, dar dinheiro pra eles. Dar dinheiro pra reconstruir, que é o segundo nome de me dê dinheiro, senão eu volto aí e destruo tudo de vez. É, exatamente. A Alemanha tinha que pagar uma indenização de guerra pra quem ganhou. Só que ninguém pagava nada pra ela, né? E ela também tava totalmente destruída. Quem ajudava a Alemanha, no caso, ninguém, né? E ela tava proibida de ter exército, perdeu vários territórios ricos em minérios. A Alemanha tem ainda, muita mina de carvão, né, mineral. É, na época ela perdeu, tava com a França. Mina de carvão mineral, né, mina de carvão vegetal é que não tem. Tem carvão vegetal também, mas não é o caso. Mas não fica na mina. É. Foi boa, cara. Pode dizer assim, a Alemanha tava uma crise ferrenha, e depois, pra ajudar, você colocou aí década de 20, após a Primeira Guerra, teve esse problema, e aí quando tava melhorando um pouco o mundo, veio a crise de 1929. E aí foi pro saco mesmo, que é a maior crise capitalista da história. Aí a situação da Alemanha ficou realmente insustentável. E aí existe a solução radical para uma situação radical, né? E aí surgiu outros partidos, esses partidos aí que você estava colocando, né? Mas tinha principalmente aí dois partidos importantes na época que tinham apoio dos trabalhadores, na verdade, que é o Partido Social Democrata e o Partido Comunista. Os dois defendiam o comunismo. A diferença é que o Social Democrata queria fazer eleições e o comunista queria fazer revolução, tomar na marra. O Partido Nacional Socialista, os nazistas, é um partido socialista. Por que que eles espancavam os comunistas na rua? É, porque na verdade não tinha nada socialista, só o nome. É a mesma coisa se você comparar o Partido Socialista Brasileiro. De socialista não tem nada, só o nome. Ou mesmo o PSDB chama Partido Social Democrata Brasileiro, que também não defende as ideias da social-democracia teórica lá da Europa. Mas não vem ao caso. É assim, são nomes, não é um socialista. Isso porque eu comecei o episódio falando que a gente não ia ser parcial, né? O Partido Social Democrata defendia o socialismo por meio das eleições. Os comunistas, socialismo por meio de revolução. E o Nacional Socialista, que é os nazistas, conhecido como nazistas, vamos chamar eles assim, né? Eles defendiam matar os comunistas e todos os social-democratas, basicamente. Eles não defendiam nada disso. Eles queriam a solução, no caso, e se for uma maneira entre direita e esquerda, eles defendiam as ideias da direita. Eles eram contra o comunismo, eles eram apoiados. Aos poucos, eles foram ganhando o apoio dos industriais, de quem era contra os comunistas. O grande força do nazismo, na verdade, foi ser contra os comunistas. Numa época que a Europa estava passando por um momento aí de expansão do socialismo, né? A Rússia tinha feito a revolução no meio da Primeira Guerra Mundial, e aí tinha um grande medo de espalhar esse socialismo pela Europa. É um fantasma presente aí. Então, o que a gente tinha é isso, né? Os nazistas como oposição aos comunistas. E assim eles foram ganhando força. Quem era contra o comunista, a partir do momento que os nazistas assim, ganhavam força, eles iam apoiando. Inclusive a burguesia da Alemanha, que queria recuperar. E o povo que via assim os nazistas uma solução para que isso. Quem era contra os comunistas acabava vendo o nazista ao outro lado da solução. A solução sem ser comunista. A solução capitalista para crise. Nesse momento momento aí, os nazistas já tinham apoio do pessoal da burguesia, já tinha o pessoal rico que detinha poder financeiro apoiando eles. Como o Topeira falou no começo, não, eles eram um grupelho de tontos. É de pessoas assim sem apoio. A partir da década de 30, principalmente no começo da década de 30, eles vão gradativamente ganhando cada vez mais apoio. Na década de 20, não, eles eram um grupo bem marginal ali da política, né? O professor tava falando aí que os caras eram um grupelho. Eu gostei dessa palavra, professor. Grupelho. Eu não sei se existe, mas eu vou usar a partir de agora para definir grupos pequenos. Então, o Partido Nacional Socialista era um grupelho, né? Na década de 20 ainda, né? Isso foi em 1923, o que a gente vai citar agora, que foi o atentado de Munique, né? O golpe de Munique, chame como vocês quiserem. Foi um negócio simplesmente assim. Não tem outra maneira de explicar. Juntaram uma turma numa cervejaria e falaram... Aí, vamos tomar o poder? Os caras falaram... Demorou. E foram, cara. É lógico que, tipo, assim... O plano deles, como é que era, assim, eles tinham uma folha, né, uma folha de papel escrito assim, o nosso plano é tomar o poder na região da Baviera e depois tomar o poder no país todo, assim, esse era o plano deles. Isso depois de tomar muita cerveja e escrever tudo isso no guardanapo, né? É lógico, né, cara? Mas é, tanto que o golpe de Munique, o nome que ele é conhecido mais é golpe da cervejaria, né? E é lógico que isso aí não deu certo, né, foi o primeiro momento atrapalhões do Partido Nacional Socialista. Os militantes, né, os bêbados militantes... Bêbados, sei lá. Os caras que participaram do golpe, os que não foram mortos foram presos, inclusive o líder do partido, né? Líder assim, entre aspas, que o Hitler que tava comandando essa parada, porque o Hitler era um cara do exército, né? Ele era um militar. Era o que tava menos bêbado. O motorista da vez também foi preso. E o Hitler foi preso e ele ficou quase 2 anos na prisão, né? E foi lá que ele escreveu aquele livro mega conhecido que todo mundo fala, que é tipo a Bíblia dos nazistas, né? Que é um... Eu não sei, eu também não vou pronunciar a palavra em alemão, mas traduzido para português é algo do tipo, a minha luta, né? Onde ele pega, praticamente o que ele fez foi pegar as ideias, né, a ideologia do nacionalsocialismo austríaco e colocar as ideias dele no meio, as ideias nacionalistas do tipo, a Alemanha comanda o mundo, ideias antissemitas, ideias racistas, homofóbicas e, lógico, anticomunistas, porque era a moda do momento, né? É, a gente pode dizer que a base é basicamente assim, o pensamento dele é bem simples, né? Alguns chamam assim ideias pseudocientíficas. Ele quer argumentar que é basicamente que a raça ariana, né? Que é eles mesmos, lógico, é a superior, uma raça superior, e por isso tinha o direito de dominar as raças inferiores. É uma coisa bem simples, assim. Com base nisso, ele vai desenvolver todo o resto do pensamento dele, né? Que os judeus são raças inferiores, os outros povos, os países. Favorece o expansionismo alemão, que a Alemanha tinha direito a expandir seu território. E tudo o resto vem com base nessa premissa básica. Você calcula, professor, que o Hitler gostava do Karl Marx? Eu acho que ele é fã do Karl Marx, meu pequeno. Na verdade, o Hitler, né, ele acho que se aproveitou um pouco do momento de ganhar apoio de quem é contra os comunistas, né? Porque isso fortaleceu. A partir do momento em que ele foi preso nesse movimento, ele depois foi solto, ele foi ganhando cada vez mais espaço, ganhando apoio de quem é contra os comunistas. Ele tinha, assim, uma liderança realmente, né? E se aproveitou, que na verdade não tinha. A ideia dele era bem diferente, assim. A ideia dele é de mandar no mundo e os outros obedecer, né? É bem simples a ideia dele. Só colocar um ponto importante nessa questão do antissemitismo, que já em geral os judeus eram ricos também. Esse é um ponto importante. Nesse momento de crise extrema, eles eram vistos de uma forma muito negativa para uma parte da sociedade alemã. Tipo assim, são pessoas que não são alemães, são judeus, vistos como uma coisa separada, e estão com o dinheiro, a gente está morrendo de fome, então a gente tem que ir lá e tomar o dinheiro deles. Então muita gente achava legal essa ideia do Hitler não matar, porque eles não colocavam isso de matar os judeus, né? Eles colocavam que os judeus estavam explorando o povo alemão. Esse é o discurso, né? O discurso nunca é igual à prática, na verdade, na política, né? Agora, falando sobre o ressurgimento do Partido Nazista, porque o Hitler não ficou preso pra sempre, né? Mas, na verdade, tudo isso que aconteceu até agora fazia parte de um plano maligno da mente maligna do Hitler maligno, né? Como se diria se fosse num documentário da TV. Mas em 25, o Hitler saiu da prisão e concretizou o seu plano maligno, que foi refundar o partido nazista pra carteirinha dele ser a número 1 e não a 55, porque isso aí tava pegando mal pra ele. Isso realmente é um plano maligno, cara. Ter a carteirinha número 1, tem nada mais maligno do que isso. Ainda em 25 foi quando ele fundou, né, ou criou a Schutzstaffel, já que vocês querem que eu pronuncie em alemão, que é a nossa querida SS, né, a tropa de proteção. Que ao contrário do que as pessoas dizem, né, que a SS era o exército, no início eles não eram um exército, né? Eles eram uma força paramilitar. Assim, é uma associação de pessoas sob alguma ideologia. A diferença é que anda todo mundo armado. É tipo uma milícia carioca. Não, é diferente. Não, a ideia é assim, milícias, na verdade, são grupos armados que têm uma certa organização, que é um bandido armado não passa de bandido armado. A milícia seria algum grupo com objetivo. Aí o pessoal chama de milícia no Rio de Janeiro porque é isso mesmo, que eles têm o objetivo de dominar a região, expulsar os traficantes, pegar o dinheiro do povo. Eles têm um objetivo, claro, e são grupos que não são do exército, não são do estado, não são do governo, e são grupos armados, então são milícias armadas. No caso, a SS tinha um objetivo e é muito eficiente para aterrorizar os adversários comunistas, socialistas e os democratas. Na verdade, a gente tem que separar aqui bem as coisas, que a SA e a SS são duas coisas bem diferentes. A SA era uma milícia, era uma coisa ilegal. Não, eles não poderiam existir tecnicamente, mas eles existiam e estavam lá aterrorizando, botando fogo em caixa de papelão, chutando cachorro, mijando no ponto de ônibus, espancando comunista e fazendo essas coisas que não poderiam fazer. A função da SA era simplesmente criar um estado de problema, né, dentro do país. Uma crise, criar instabilidade pro governo ficar desacreditado. É simplesmente isso. Esse era o papel deles. A SS, não. Eles eram um grupo paramilitar lá com outros objetivos. Não tinha nada a ver, assim. Eles não eram uma... A SS não era um grupo ilegal. Eles eram uma tropa de proteção mesmo. Tanto que o próprio nome deles diz. Eles eram uma tropa de proteção. Os bandidos, no caso, tecnicamente dizendo, era a SA. Tecnicamente, sim. Mas a SS também fazia bandidagem, às vezes. Ah, sim. O que eu quero dizer é que eles eram oficiais, né? SA eram milicianos mesmo. Mas então o Partido Nazista, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, vejam bem, esse é o nome. O Partido Nacional Socialista, vamos chamar assim, estava fundado, né? E agora estavam organizados. Eles tinham suas tropas de bagunceiros, sua organização paramilitar. E tinha pensadores em vários campos também que traçavam as estratégias econômicas e tudo mais, assim. Inclusive, eles conseguiram, assim, criar da noite pro dia uma ideologia novinha, né? Novinha em folha, importada da Tchecoslováquia, inclusive, que é chamada de Programa Nacional Socialista. Eles falaram, olha só que coisa bacana, né? Tem um pessoal na Tchecoslováquia que tem uma, tipo assim, um cadernão gigante escrito um monte de regra que combina com o que a gente tá pensando. O Hitler pegou esse cadernão e falou, deixa eu dar uma olhada aqui, né? Porque criar uma ideologia vai dar muito trabalho. Então vamos colocar isso aqui ali, deixa eu só colocar mais umas coisinhas aqui, tipo, deixa eu ver, matar judeus, matar negros, matar quem não for alemão, matar homossexuais, tá pronto, temos uma ideologia. Tava pronto, assim, a ideologia do Partido Nacional Socialista. Mais ou menos ali entre 25 e 29, né, a Alemanha tava tentando se reorganizar, e o Partido Nacional Socialista era simplesmente mais um partido de baderneiro querendo tomar ao poder. Tanto que nas eleições pro parlamento, eles só levavam pau, né? Eles nunca conseguiam representatividade nenhuma. Mas, como disse o professor anteriormente, sempre atropelando o assunto, em 29 teve a Grande Depressão, né? Uma crise econômica gigante, quem nunca ouviu falar, né? Pô, pesquisa aí, crise de 29. Mas o povo tava passando fome, sem dinheiro, sem rumo, o país indo pro buraco, e foi nessa brincadeira, né? Com o crescimento da violência e tudo mais, que o Partido Nacional Socialista conseguiu crescer. E eles foram crescendo, crescendo, crescendo. E em 32, eles já eram, tipo, maioria no parlamento. Eles conseguiram, como partido oficial, como partido do governo, tava uma porcaria, eles conseguiram crescer em cima da porcaria que os outros estavam fazendo, que eles ajudavam a criar com a bagunça que a SA gerava. A SA é um grupo de desestabilização. É muito comum, assim, na história, quando alguém quer tomar o poder, né, começa a fazer atentados contra o governo. A ideia é basicamente assim, pra Boeta, na Espanha. Vários grupos vivem de desestabilizar, só que alguns são mais eficientes. A ESA era muito eficiente, que batia lideranças políticas, faziam badernas em geral. E isso fazia... É meio simplista, né, falar que eles faziam badernas em geral, mas era isso, né? Os criaram um clima de instabilidade, né? E os nazistas eram vistos como a solução, para os nazistas colocar como a solução. A forma de você acabar com essa baderna, a bagunça, é ter um governo forte, um governo com autoridade, né, que vai fazer a Alemanha, colocar em ordem a Alemanha. Tudo isso é um discurso que estava colocado aí no, na questão do nazismo. É um discurso que a gente vê muitas eleições, parece aí, né, que acabar com a corrupção, acabar com a baderna, a bagunça. Tem gente que usa isso até hoje nos propagandas políticas aí. O Partido Nacional Socialista era a maioria do parlamento, como eu havia dito, lembram? Eles ganharam a eleição, é democrático, né? Sim, é, pra todos os efeitos. A Alemanha, naquela época, era um país parlamentarista, né, professor? Tinha o presidente, o chanceler, no caso, o primeiro-ministro, e um parlamento, que era o poder legislativo, que era eleito, né? A ideia é que é muito diferente do Brasil, né? A ideia é que o presidente não tinha esse poder. Os países europeus, em geral, então, tem o parlamentarismo, que os deputados, os parlamentos, que escolhem quem vai mandar no país, né? Que é o primeiro-ministro. Como é na Inglaterra também, né? O primeiro-ministro que manda. A rainha fica de enfeite. É como é na Alemanha ainda hoje, né? É, na Alemanha também até hoje. Que a Angela Merkel é a primeira-ministra lá. É, a chanceler. Mas enfim, eles eram maioria sim e não, porque eles tinham maior representatividade, eles tinham, sei lá, 40% e poucos, né? Enquanto os outros partidos tinham, tipo, 15%, 10%, 5% cada um. Mas eles não tinham o que a gente chama de maioria eleitoral, que é 50% mais um, né? 50% dos votos mais um voto, que é o que eles precisam pra passar qualquer lei, né? Se eles quisessem passar. E o plano deles era passar umas leis meio estranhas, que a gente vai citar daqui a pouco. Nessa época, que eles, tipo, viraram a maioria do parlamento, o cara que foi nomeado como chanceler foi o Hitler. Olha só que coincidência, professor. Você já viu isso acontecer em algum lugar? Tipo, o partido que tem maior representatividade, ter o cara dele eleito, o líder dele eleito como presidente da Câmara ou do Senado. Isso não acontece aqui, não, né? Eles tinham uma das maiores bancadas aí do Congresso, do Parlamento, e aí eles acabaram dando sorte aí de virar chanceler, né? Quem tem maioria que manda. É, sorte, né? Mas eles tinham um plano, né, cara? Só que pra conseguir executar o plano deles de tomada do poder, eles precisavam fazer algumas coisas antes. Que tipo de coisa? É que tipo de coisa? Tipo, umas coisas que eles fizeram depois. Pra conseguir... Porque é interessante, assim, falar sobre nazismo, todo mundo sabe, né? Ah, nazista, Segunda Guerra Mundial, Holocausto. Ok, isso todo mundo sabe. Mas como que eles chegaram até lá, né? Que é a grande parada que as pessoas não sabem, né? Que é uma história interessante pra se contar. Dá a impressão que eles, de repente, estavam lá, ninguém viu, né? Chegaram lá e pronto. É, chegamos aqui e vamos implantar nosso sistema. Como, né, conseguir fazer essa maioria do Partido Nacional Socialista se transformar numa vantagem pra eles? Eles eram maioria, eles precisavam fazer mais alianças com outros partidos pra conseguir ter essa maioria eleitoral, pra conseguir ter 50% mais um. Então eles foram atrás do cara do Partido Nacionalista, né? O líder do Partido Nacionalista, que era conhecido como Barão da Imprensa. Olha só que coisa útil, hein? Você ser amigo do Barão da Imprensa. O cara chamava Roberto Marinho, não é? É, só que em alemão. É, traduzindo em alemão. Não sei falar alemão, cara. Mas eu tô traduzindo pra português. É, cara, isso aconteceu há 100 anos atrás. Então vocês calculem o que acontece hoje, né? Que vocês não sabem e vão ficar sabendo só daqui 100 anos. Mas enfim. E eles também fizeram outra aliança. Pra vice-chanceler, eles escolheram o cara que era o ex-chanceler, que já sabia do babado, que era o líder do Partido Católico. Que também é bom ter a igreja do seu lado, né, professor? Claro, a gente viu que é muito importante a igreja. É sempre é uma força, né? As ideias da igreja são aceitas pelos fiéis da igreja. A igreja pode falar o que quiser, que todo mundo acha que é verdade. É muito bom ter elas falando que você tá certo, né? E só falar uma coisa, assim, que as pessoas às vezes não sabem, né? Que na Europa, assim, no século XIX, começo do século XX, a igreja participava muito mais da política do que hoje. Ela tinha candidatos, às vezes tinham deputados, né? Tinha uma ligação muito mais presente. Na Europa, no século XIX... Como assim? Hoje a igreja não tem candidato? Não tem a bancada evangélica? Né? Não, mas aí são as igrejas evangélicas. Mas a igreja católica, as igrejas, tinham os padres, como tem as igrejas evangélicas para um pastor para candidato, a igreja católica também fazia isso. Os padres eram candidatos, eram deputados, assim, é muito mais comum. Hoje a igreja católica não é tão comum. Embora o presidente do Paraguai seja da igreja, mas não é tão comum hoje. Não é comum, embora o presidente seja de lá. Deutschen werden Nationalsozialisten, nur die besten Nationalsozialisten sind Parteigenossen. Aí eles começaram, né, a colocar o plano deles de uma forma mais agressiva em prática. O que aconteceu logo depois deles conseguirem fazer essas alianças foi que, por acaso, vejam só, foi uma fatalidade, o parlamento pegou fogo, professor. Olha só que coisa. Ah, mas foi uma coincidência. Quem botou fogo no parlamento, cara? Foram esses malditos comunistas, né? Claro, cara, os comunistas safados, sem vergonha, só pode ser. Embora se saiba historicamente que foi os nazistas, mas isso ficou sabendo só, como você disse, muito depois. Então, mas foi assim que a galera, sei lá, provavelmente, né, os baderneiros da SA, como a gente já apelidou eles aqui, os baderneiros, eles foram lá, tacaram fogo, os caras falaram, foram esses malditos comunistas, pega eles. E com isso, o Partido Nacional Socialista conseguiu tirar oficialmente o Partido Comunista da jogada, né, cara, que era o grande inimigo deles até então. É, e aí no caso, o Hitler usou isso como pretexto aí pra reprimir, né, a esquerda em geral, os sindicatos, onde os comunistas estavam, né, ele usou a força policial pra reprimir, porque tinha que investigar, que isso é um absurdo. É mais ou menos como o Bush fez nos Estados Unidos. Vão reprimir os terroristas. Só que eles reprimiam os comunistas. Então, em nome de repressão aos comunistas, fez várias coisas que antes não podiam ser feitas. Tipo, prender as pessoas, matar, destruir. Depois desse incidente, o Hitler chegou pro presidente, né? Que era o von Hindenburg. Olha só minha pronúncia, que beleza. E falou pra ele assim: aí, presidente, assina esse papel aqui pra mim. E o presidente assinou, é lógico, era o decreto do incêndio do parlamento. Que é o seguinte, né? Estavam instaurando a república na Alemanha nessa época, né? Trocando de monarquia para parlamentarismo. Mas não era bem o que o pessoal do Partido Nacional Socialista queria. Então, com esse decreto, eles aboliam vários pontos dessa constituição que havia sido firmado em 1919. É, o incêndio do parlamento foi em 33, né? E aí esse decreto aí, esse momento aí do incêndio do parlamento, deu o ensejo de o Hitler passar para cima da esquerda em geral, dos sindicatos e tal, dos comunistas. E em 34, o amigo dele aí, o Hindenburg, como você falou? Paul von Hindenburg. Não, eu esse aí. O presidente, né, no caso, assim, o presidente, já que o Hitler era, tipo, o primeiro-ministro, né, ele morreu, né, em 34, né? Não, calma. Ah, não, morreu ainda. Não, ele tava vivo, então. Não, morreu, ele tava vivo. Ele estou em 33. Não, mas é que é interessante o que diz nesse decreto do incêndio do parlamento. Você que gosta de pronúncia alemão, professor, é incêndio do Reichstag. Nesse decreto previa que qualquer deputado comunista suspeito podia ser preso preventivamente caso alguém suspeitasse que ele estava querendo botar fogo em mais algum prédio do governo, né, cara? Olha só que coisa útil. Isso é fácil de perceber, né? Eu olhava na cara do cara e já sabe se ele quer botar fogo em alguma coisa ou não. É só ver o olho dele. Ou então você mede o crânio dele, né? Se você for um frenologista, você mede o crânio do cara e fala, esse cara vai botar fogo no parlamento. É uma coisa bem cientificamente comprovada. E eles olhavam e sabiam já se a pessoa ia botar fogo em alguma coisa. E isso levou várias pessoas aí, os comunistas, a ser presos, né? Foi o que eu falei naquela hora, cara. Que ele usou como pretexto pra perseguir os sindicatos à esquerda. Alle anständigen Deutschen werden Nationalsozialisten. Nur die besten Nationalsozialisten sind Parteigenossen. Bom, mas aí, né, o Hitler era chanceler, tava conseguindo mais e mais poder a cada passo do partido, né, porque assim, a gente fala Hitler, mas a gente fala Hitler porque ele era o líder do Partido Nacional Socialista, né, tinha um monte de galera atrás dele. Eles botaram em prática a última fase do plano deles, que foi tentar aprovar o ato de habilitação ao poder. O ato de habilitação ao poder, ele dava pro chanceler o poder de mudar a Constituição ou aprovar qualquer lei saísse da cabeça dele sem pedir pra ninguém. Ah, isso aí é muito democrático, eu acho, né? Porque ele é um partido democrático. É muito democrático. Porque pra aprovar esse ato de habilitação ao poder, o que, que eles precisavam? Eles precisavam não só da maioria eleitoral, que eles já tinham, mas eles precisavam ainda de uma outra coisa. Precisavam ter 2/3 do parlamento. Porque é uma coisa assim, que altera a Constituição, né? Você não sai aprovando à toa. É para todos os efeitos, como eu disse antes, a Alemanha era um país democrático, né? Para passar esse tipo de lei, eles precisavam fazer da forma democrática, que era apresentando pro legislativo no parlamento e fazendo com que eles aprovassem. É isso aí, super democrático, cara. Então, o que eles precisavam, né? Eles tinham... Ah, pode matar o presidente? Não, não pode matar o presidente ainda, não. Então, para aprovar esse ato de habilitação ao poder, eles foram atrás do Partido Católico, né? O Partido de Centro, né? Tinha os partidos de direita, os partidos de esquerda, esquerda e tinha os partidos de centro, que era o partido da igreja. E foram lá, trocaram com uma ideia com o Papa Pio XI e com um cardeal chamado Pacelli. Guarde bem esse nome, Pacelli. Quem sabe alguma coisa sobre ele já flagrou o que aconteceu, mas guardem esse nome. Cardeal Pacelli. E pediram, né, pra eles. Aí, galera, vamos aprovar esse ato de habilitação aqui, poder. Vai ser maneiro, vai ser se você dá bem também. E a igreja achou ótimo, né? E aí eles tinham só mais... O Partido Nacional Socialista tinha só mais um empecilho. Olha só, professor. Era o Partido Social Democrata. Que é aqueles que queriam o socialismo. Exatamente, ou não, né? Mas era assim, era o resto do Partido Comunista, né, cara? Que o Partido Comunista tinha sido extinto, mas tinha social-democrata ainda. E eles falaram, no dia dessa votação, a gente vai aprontar a maior confusão lá. E aí, no dia da votação, a SA, que era uma coisa que já estava proibida, foi lá fazer a patrulha, né? E é lógico que não teve confusão nenhuma. O ato de habilitação ao poder foi aprovado tranquilamente, sem nenhum incidente. E o Partido Social-Democrata foi extinto, né? Naturalmente, né, cara? Democraticamente, né, cara? Sim, sim, democraticamente. Pra conseguir que a Alemanha fosse reconhecida internacionalmente, o Partido Nacional Socialista deu mais um golpe de mestre, né, cara? O Hitler foi, tipo, dar uma declaração oficial, assim, na imprensa, dizendo que a igreja é a principal coisa para o bem-estar do povo alemão, né? Aí todo mundo falou, ah, que beleza, né? O Pacelli e o Papa ficaram felizaços lá. E aí a igreja passou a reconhecer a Alemanha e a Alemanha passou a ser reconhecida internacionalmente, né, cara? Já que a igreja... Se a igreja acredita que a Alemanha é um lugar democrático, por que que o resto do mundo não vai acreditar, né? É, porque se... Só colocar essa questão da igreja aí, porque existe também... Existia na igreja, principalmente nessa época aí, do século XX, século XIX, um movimento da igreja contra os comunistas, uma vez que a Rússia proibiu, depois de 1917, a igreja católica, né? Porque a igreja tinha muito poder, tinha muitos bens. Então, os comunistas, quando fizeram a revolução, pegaram todos os bens da igreja e proibiram a igreja católica na União Soviética lá. E aí, um grande medo da igreja católica é que, se tivesse a revolução comunista, a igreja ia sair perdendo. Por isso, a igreja realmente apoiava quem é contra os comunistas. E isso é uma grande coisa que é colocada aí, uma crítica até hoje, que a igreja apoiou os nazistas. E é verdade, provavelmente, nesse primeiro momento apoiou e foi apoiando até o fim. A igreja jamais condenou as ações do Hitler, porque, na verdade, eles achavam que era um bom momento, uma boa forma de combater os comunistas. E é o que a maior parte da sociedade da Alemanha coloca. Como que o Hitler fazia tudo aquilo e ninguém falava nada? Primeiro que é o discurso, não é a prática. O discurso é da democracia, defesa dos bons costumes, defesa dos valores morais. Tudo esse discurso estava presente, que é o discurso da igreja, né? Esse é o grande perigo aí, de misturar religião com a política, né? Porque o Hitler, em nome desse discurso, ele fazia várias barbaridades. E as pessoas acabavam apoiando porque uma parte da sociedade é contra os comunistas, né? A parte, às vezes, capitalista da sociedade é aquele contexto que vai ter lá na Guerra Fria, que começou na verdade antes, no meio da Segunda Guerra Mundial, que um dos motivos da Segunda Guerra Mundial foi isso. Alle anständigen Deutschen werden Nationalsozialisten, nur die besten Nationalsozialisten sind Parteigenossen. A estratégia dos caras foi muito boa, né? Em momento nenhum eu me lembro deles irem contra os ideais de alguma das pessoas que ajudavam, auxiliavam, estavam do lado deles. Na verdade, eles entravam, era uma puta de uma porta de entrada pra eles, falar que eles acreditavam naquilo que a pessoa ou que aquele outro... Né, que aquele outro grupo acreditava, e dentro daquele próprio grupo começar um movimento pra modificar o que os caras acreditavam, puxando a sardinha pro lado deles. Qualquer um desses movimentos que eles fizeram desde o início do partido, e isso acontece com qualquer partido em qualquer lugar do mundo, são manobras políticas, né, cara? Aqui no Brasil, hoje, na sua cidade, querido ouvinte, agora, nesse exato momento, na Câmara dos Vereadores, tem um cara conversando com o outro, fazendo um esqueminha pra eles tomar alguma coisa de alguém. Assim, não digo tomar, tipo, algo material, mas eles estão armando algum conchavo ali pra fazer alguma manobra pra ferrar com alguma coisa, a favor dos interesses deles. Sim, sim. Mas o que eu falo é que assim, eles não chegaram simplesmente, olha, então o nosso ideal é esse, nós temos um ideal de raça superior e a gente precisa matar a galera que é inferior, não foi logo de cara. É um tipo de controle de pensamento, se você colocar assim, né? Mas esse papo de raça superior, cara, existia no povo mesmo também, né? Tinha no Brasil esse ideal. Esse ideal é comum na época. É, como assim tinha? Não, na época tinha nos deputados, tinha assim publicamente, agora é só escondido. Porque assim... No início do século XX, o discurso que tinha no Brasil, no parlamento, o discurso higienista colocava o discurso do branqueamento da população. Então a ideia era trazer imigrantes, no final do século XIX, começo do século XX, para branquear a população, porque se dizia que a população europeia era superior à população africana que estava aqui. Então como o Brasil tinha muita a população muito escura, ele nunca ia ser um país bom, assim, não quer ter futuro. O futuro do país era trazer imigrantes para branquear a população. E isso é o discurso do branqueamento da população. Tá nos anais do Congresso, assim, os deputados, os senadores falavam isso abertamente, é tido como uma coisa normal, ninguém achava nada demais. A gente não pode querer analisar o que aconteceu há um século atrás com a mentalidade que a gente tem hoje. Esse é um problema, assim, a gente às vezes acha absurdo e fala, mas como assim, né, eles faziam isso? Acontece como o professor citou aí, era uma coisa normal no mundo todo, né? Em São Paulo tinha sociedade eugênica, né, que eram os caras que cuidavam disso, né, era uma sociedade voltada só pra fazer a limpeza racial. Limpeza entre aspas, né? Essa ideia é muito baseada cientificamente no que o Darwin colocava, a ideia da evolução das espécies, o discurso científico que surgiu no século XIX. Então eles falavam da evolução social, que existia como nos animais, nos bichos, nas plantas, nas bactérias, tem a evolução das espécies na sociedade dos homens também. Então tinha que favorecer os mais fortes para a espécie evoluir. Se favorecesse os mais fracos, a espécie ia se degenerando. Então é essa a base do pensamento. O problema é quem definia. Quem que é superior, quem que não é, quem era inferior é quem tava no poder, né? Exatamente. A eugenia é um negócio bacana. O cara fala assim, vamos acabar com os seres humanos fracos e deixar só os fortes. Ok, tipo, é controverso? Mas se você pegar todos os caras deficientes, fracos e doentes e jogar numa vala e cobrir com terra e deixar só os caras fortes e saudáveis vivos e for fazendo isso durante várias gerações, uma hora você vai conseguir uma raça mais forte. É fato, é científico. Agora, o problema é o que o professor falou, né? Quem definia isso? O cara falava, você é judeu, você é fraco, morra, sabe? Me dê seu dinheiro, por acaso. Já que você tem aí. A primeira pessoa a pronunciar essa ideia, ela já se considerava mais forte e superior, né? Foi o que o Topeira tava falando. Hoje a gente não pode pensar, a gente não pode analisar depois de 100 anos aquilo que aconteceu no passado. Porque hoje nós somos superiores. Nós somos brasileiros, uma raça pura e superior. Puro pra caramba. E superior pra caramba também. Superior a quem, né? Inclusive, né? Japonês. Na verdade, eu sou brasileiro, mestiço. Eu tenho primos negros e loiros, cara. Depois de acumular tanto poder, o Partido Nacional Socialista ainda era um partido no governo de um presidente. Vejam só, existia um presidente, existia um governo do von Hindenburg, e o Partido Nacional Socialista, apesar de ser muito poderoso, era apenas um partido. Só que o Hitler era o chanceler, né? Primeiro-ministro, o cara, o chefe do executivo. E eles tinham passado o ato de habilitação ao poder, que dava pra ele o poder de passar qualquer lei que ele quisesse da cabeça dele. Então ele foi lá e escreveu uma lei assim. Caso o nosso querido presidente, por uma fatalidade do destino, venha a morrer, o chanceler passa a ser o presidente. 3 horas depois de aprovada essa lei, adivinha o que aconteceu, gente? O presidente morreu. Que fatalidade. Mas é uma coisa que acontece. Todo mundo morre num dia, né? Coincidência. Agora o Hitler era o chanceler, que é o cara do poder executivo. Era o presidente, que é o chefe do Estado. E ele era o presidente, líder do partido, que era a maioria no parlamento, que é o poder legislativo. Enfim, ele ditava as regras. Hã? Hã? Quem dita as regras é o quê? Democrático. Exatamente. Ou o ditador, né? Ou um filho. É o ditador. Mas enfim, aí sim, né, que voltando lá no caso das polícias, que a SS se tornou a polícia do Estado oficialmente, né? Deixou de ser uma organização paramilitar e eles usavam de toda a sua sutileza pra aplicar a lei, né? Resumindo, a Alemanha não era um bom lugar pra ser comunista depois disso. Mas o que aconteceu com isso aí, com o ato de habilitação ao poder, tinha dado plenos poderes pro Hitler e pro Partido Nacional Socialista, é que a grande parada disso tudo é que o partido deixou de ser um partido e virou o governo. Não tinha mais uma distinção entre o que era o governo e o que era o Partido Nacional Socialista. Ou você era nazista, ou você era contra o governo. Simples assim. É, exatamente. É, a gente vê que a partir desse momento aí que você está colocando, 34, 35, é que os judeus vão ser realmente perseguidos e sacaneados institucionalmente, né? A gente tem as leis conhecidas como leis de Nuremberg, que é de 1935, que é o que destitui os judeus da cidadania alemã, que basicamente eles não podem são afastados do serviço público, eles não podem mais estar nas universidades, eles são proibidos de exercer qualquer profissão na Alemanha. É bem legal uma lei assim, ó, você é proibido de trabalhar na Alemanha, você pode ficar aqui se quiser. Foi bem aos poucos, na verdade, né? Primeiro os judeus eram marcados com uma cruz, né, cruz de Davi, lá, estrela de Davi, não uma cruz, uma estrela, era marcado com a estrela de Davi, depois eles iam andar com essa marca, né, pra falar que eles eram judeus, depois eles foram tirados dos lugares que eles moravam, colocados em bairros, onde é um bairro que só tinha os judeus, e aos poucos eles foram cada vez mais sendo cerceados as suas liberdades, até pegar esses guetos, ia lá os alemães, pegava todos eles e levava eles para os campos de concentração, onde na verdade eles não eram mortos no começo, né? Eles eram submetidos ao trabalho escravo para sustentar o esforço da guerra, tá? Já aí um pouco mais para frente, né? É importante dizer, vejam bem, que mesmo com o ato de habilitação ao poder, o presidente morto e o Hitler ditando todas as regras como um grande ditador, para todos os efeitos, para a população, para você, querido ouvinte que está em casa, para eu, topeira, que estou aqui falando bobagem, para o professor e para o japonês que estão aqui conversando comigo, a Alemanha era um país democrático ainda, para a população. Tanto que essa lei, ela tinha prazo de validade, esse ato de habilitação ao poder. Ele vencia em 37. Por sorte, ele foi renovado, não sei como. E ele ficou valendo até 41. E em 41 ele foi renovado de novo, ali já no pique da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial. Ele foi renovado por tempo determinado. Mesmo assim, a propaganda que se fazia para a população era que esse ato de habilitação ao poder, ele estava renovado por prazo indeterminado, mas que ele ia durar até o fim da guerra só. Na cabeça das pessoas, não era uma coisa que era ruim, tecnicamente, né? Pra ele estava muito bem, a filosofia da Alemanha era: a Alemanha é o melhor país do mundo, nós somos os caras mais fodas do mundo, vamos aí, vamos dar porrada em todo mundo. Pra população era ótimo, eles estavam se sentindo muito bem com isso. Uma coisa que é importante destacar aí é que em 33 o Hitler fez um dos primeiros planos, que ele chamava o Plano Quadrenal. E ele iniciou uma série de obras, né? O desemprego, que é muito grande na Alemanha depois da crise de 1929. Aí, 4 anos depois, aí vai dar 37, 38, antes da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha vivia praticamente o pleno emprego. Ele conseguiu acabar com o desemprego, teve uma grande expansão econômica. As indústrias alemãs, a indústria do setor bélico também, produção de armas, tanques, aviões, toda uma indústria do armamentista, foi construída por Hitler em um pequeno espaço. Isso trazia às pessoas a ideia de que o governo tá dando certo. É um governo democrático, tido como democrático. E essas leis aí que você falou, né, é assim, uma coisa só pra combater os comunistas, que não tinha problema nenhum. Ninguém via como uma coisa fora do comum. Então, mas dizem... Peraí, vai, professor, conclua. Não, fala do Goebbels, que é o presidente lá de comunicação do Hitler, que ele dizia uma coisa muito certa, assim, na propaganda que eu saio até hoje, que é o slogan mais famoso, que é uma mentira dito mil vezes, torna verdade. Então, tudo que o governo dizia mil vezes, como quem falava contra acabava morto. É, então, porque diz a teoria da conspiração, né, de que todo esse crescimento não foi, assim, provocado diretamente pelo governo do Hitler, mas que isso aí era obra do governo anterior, que começou a dar certo só naquela época. Começou a colher os frutos naquela época, quando o Hitler já estava no poder. É, mas a Alemanha estava realmente em expansão em todas as áreas, né, cara? Tanto que quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a gente não vai ficar falando sobre guerra aqui, mas... Que a gente não gosta? Não, não é que a gente não gosta, é que a gente tá falando do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, não de guerra. Mas enfim, quando acabou a Segunda Guerra, Estados Unidos e Rússia, União Soviética no caso, limparam a Alemanha, né? Foram lá fazer uma compra de tecnologia, ou melhor, roubar a tecnologia do país vencido, porque se o homem chegou no espaço, conquistou a Lua através do foguete, se as caças têm um design aerodinâmico, e se você toma sua aspirina pra passar sua dor de cabeça, você conta com os aliados, né? Que foram lá depois da Segunda Guerra e tomaram tudo que tinha de bom na Alemanha. Isso sem falar nessas agências de inteligência que existem hoje, que só se organizaram realmente depois de conhecer os segredos da Gestapo, né? Mas essa é outra história. Mas enfim, Agradeça aos aliados. É, e também com o pessoal que teve que fugir da Alemanha, né? Sim. É, os Estados Unidos, os muitos cientistas que ajudaram a desenvolver a bomba atômica, eram pessoas que estavam sendo perseguidas na Alemanha. O próprio Einstein, por exemplo, ele fugiu, né? O outro lá que eu esqueci o nome. Von Braun. Um monte de cientista, era judeu, né, de origem, né? O Von Braun é o cara do foguete, né, cara? É, sei mesmo. Não, mas é pessoas que estavam na Alemanha e fugiram e ajudaram a desenvolver muitas, levar as ideias junto, né? Que eles conheciam a ciência. Já que os judeus foram proibidos de ficar na universidade, foi tudo pros Estados Unidos. É, mas é aquele negócio, né, cara? É aquele negócio assim, fugir para os Estados Unidos, a terra da liberdade, lar dos bravos. Vírgula, né, cara? Tipo... Migué, né? Você pode entrar aqui no meu país sim, seu nazista, se você trabalhar pra mim. Vamos lá, não é tão bonito assim. Pra finalizar esse assunto do Partido Nacional Socialista, a gente tem que falar do fim do partido, que eu resumo numa frase. Acabou a guerra, o partido acabou também. Ah. E foi considerado ilegal, né? Naturalmente, né? Ele foi considerado ilegal, dissolvido. Muitos vieram depois argumentando assim... Nós somos o novo Partido Nacional Socialista. Mas é lógico que ou eles não eram, ou se fossem, eles eram logo, né, dissolvidos também. Acho que o único lugar que hoje tem um partido... nazista mesmo, é nos Estados Unidos, né? Porque lá tem a lei da liberdade e tem gente maluca o suficiente pra falar que é nazista nos dias de hoje. É. E os que nasceram lá são puros, de uma pureza, né? Ariana. É, mas aí você tá entrando num negócio difícil de discutir, né, cara? Esse lance de raça ariana. Nem os alemães mesmo tinham essa raça. Aposto que eles sabiam disso, eles não eram tontos. Se você pegar os quatro maiores expoentes aí do gobinismo, né? As quatro personalidades influenciadas pelo gobinismo mais famosas que a gente conhece hoje, né? Pelo menos eu conheço, o Wagner, aquele compositor da Cavalgada das Valquírias lá, o Nietzsche, aquele político inglês, o Chamberlain, e o Hitler, né, que é de quem a gente tá falando aqui, do Partido Nacional Socialista, eles eram pensadores, eles eram caras inteligentes, eles não eram ingênuos ao ponto de achar que a raça deles era pura. Porque no ensaio que gerou esse movimento do gobinismo, o autor diz que ia... Tipo assim, as raças, né, os povos mediterrâneos e principalmente os judeus, eles eram um povo que tava perdendo a sua pureza, né, devido à miscigenação. E, porra, se eles estudassem a história dos povos alemães, eles iam ver que os povos alemães também não eram feitos só de água, né, cara? Eles eram uma mistura também. Então eu creio que esse lance de raça ariana é bobagem, é conversinha pra boi dormir, porque... De fato, raça pura mesmo, eu desafio alguém a me provar que exista ainda hoje. No século XIX também, no século XVIII, XVI, e XIV, XII, XI, né? Desde que uma pessoa começou a andar e foi pra terra do outro, começou a miscigenação e nunca mais parou e já era, cara. Raça pura nunca mais. Bom, essa é a história do Partido Nacional Socialista. Agora tem alguns fatos, curiosidades que a gente precisa citar também, né? Fora de cronologia. Professor, fala pra gente sobre a Noite das Longas Facas, a Noite das Facas Longas ou Noite dos Punhais Longos. Vai saber como é que se traduz isso. Ou Noite dos Longos Punhais. Também. O que aconteceu? É um processo bem legal, assim, que a gente tá falando da SS e a SA. A SA é o grupo maior, mas é que tinha mais integrantes, né? Mas que não concordavam com algumas coisas que o Hitler fez. O Hitler fez em 1933 um acordo com os industriais alemães e os líderes da SA não concordavam muito com alguns acordos que ele fez. E ele basicamente, democraticamente, como ele era, um democrata, ele organizou a noite dos longos punhais. Pegou o pessoal com um punhal, que é a maioria da SS, né, que é mais leal a ele, e matou em torno de 3 mil pessoas, né, que eram os líderes da SA, várias pessoas da SA. Isso da noite pro dia, né, tipo, numa madrugada. Literalmente, né? É, à noite. Enquanto dormiam, eles eram atacados enquanto dormiam, pode dizer assim. Então ficou conhecido como a noite dos longos punhais. E aí isso mostra, assim, a prática dele, né? Pra que servia a SS? O que acontece aí é o seguinte, a SA dava porrada nos caras, e quando o Partido Nacional Socialista começou a dar certo, eles queriam a parte deles no poder, né? Na visão do Hitler, eles eram só um instrumento de causar bagunça mesmo. Então, já que a gente já causou a bagunça, já conseguimos chegar no poder graças a essa bagunça também, mata esses filhos da puta aí que não estão fazendo mais nada de útil pra gente. Estão só querendo dividir o poder. Onde é que já se viu dividir o poder? Eles não concordavam com algumas coisas do Hitler, começaram a dar muito trabalho, e eles, logicamente, que eles eram armados. Se eles realmente ficassem contra o Hitler, ia dar muito problema. Então, o Hitler, democraticamente, decidiu com os amigos dele que é melhor acabar com o problema, vamos eliminar os adversários, vamos matá-los de madrugada. Outro fato interessante também que aconteceu aí, a gente até gravou um podcast só sobre esse episódio, foi o atentado do dia 20 de julho, né, quando tentaram matar o Hitler mais uma vez. Então, se você não sabe o que é, ouça lá nosso podcast sobre o atentado do dia 20 de julho. Vá lá que você vai conseguir ver também uma foto das calças que sobraram do Hitler. Sim, veja calças de Hitler rasgadas. E aí eu acho que é interessante a gente falar um pouco essas ideias, que existem as ideias nazistas hoje, mesmo quando não são colocadas verbalmente, assim, que são nazistas. Às vezes a pessoa acha que não é, né, ideia nazista, mas no fundo é a mesma coisa que os nazistas diziam. E a gente viu muito isso aí, tem até uma polêmica nos jornais atualmente, com a questão do resultado das eleições, né? O pessoal falando mal do nordestino, existem em São Paulo os neonazistas, os skinheads, que como se fosse, assim, a pureza da raça paulista contra os nordestinos. E é uma coisa que não tem nenhum fundamento, assim, teórico, científico, mas existem movimentos que defendem são contra os homossexuais, ou contra os nordestinos, contra algum grupo qualquer, e basicamente isso se coloca como uma característica do movimento nazista, né? Ou chamados neonazistas atualmente. Tem gente que defende e nem sabe. Então, sobre o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, é isso, né, japonês? É isso, Tobia. Eu creio que ficou bem claro para todos que ouviram que a gente se propôs a falar do partido nazista, né? E não dos acontecimentos do nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. Isso é outra história para outro podcast, né? Então, sobre o Partido Nazista, é isso aí, né, japonês? É isso aí, Topeira. E quem tiver comentário, manda pra gente no site. Se o comentário for muito bacana, a gente vai mandar um e-mail pra vocês, vai tentar conversar com vocês pra gente fazer o Revisão Histórica. O que é o Revisão Histórica, Tupeira? Revisão Histórica, a gente parece que ensaiou isso, né, cara? É que a gente tá pegando agora sincronia, né? Se a gente tivesse escrito um script, não ia sair assim, né? Nunca daria certo. Não. Mas o Revisão Histórica é a nossa leitura, a antiga leitura das mensagens dos ouvintes. A gente continua lendo a mensagem dos ouvintes, mas a gente vai buscar uma interação maior. Por exemplo, como o japonês falou, se você deixar um comentário muito relevante, que adicione um conteúdo, ou que seja bacana, ou que seja interessante, que chame atenção de alguma maneira, a gente manda um e-mail pra você e combina aí um dia de gravar por Skype ou por telefone, você mesmo, falando, né, sobre o seu comentário pra gente aumentar, né, a discussão. Exatamente. E se você que ainda tá aí pensando, maquinando no você vai mandar de comentário, não teve ideia nenhuma? Manda seu comentário simples, não tem problema nenhum. Como a gente já falou das outras vezes, todos são importantes pra gente. Sim, e todos serão citados. É isso então, japonês. Chega de partido nazista? Chega que o fone já tá apertando a cabecinha. Ah, eu tô lá no cu, velho. Oh, cara, você que tá interpretando as coisas. Nazista, tá vendo? Tá pegando as ideias e pensando do teu lado. Sempre precisa ter uma piada suja, né, cara? Não, sempre, né? Esse japonês não presta. Então é isso aí, japonês. Falou, você tem moral da história? Não. Você tem alguma? Ah, sei lá, não tem moral da história, não. Moral da história. Se você for presidente, leia o documento antes de assinar. Que bosta. É isso aí então, galera. Falou, até a próxima. Tchau. Até mais, abraço, tchau, pessoal. Você ouviu Visão Histórica. Agora é outra história.